Steve Gunn, do excelente disco que é o seu último trabalho, Way Out Weather, o início da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Bem-vindos a todos com o tema Drifter. Vamos estar aqui durante 2 horas, esperamos que com alguma música do vosso agrado. Começamos com Steve Gunn e vamos continuar com o trio que junta Nils Åkerlund, um violinista, se podemos chamar violino ao instrumento que toca, é absolutamente igual a um violino, apesar de ser um instrumento da Escandinávia e tem características diferentes, como a madeira ser mais fina, tem o nome de Hardanger. Nils Åkerlund faz parte também de um trio muito do nosso agrado, já por aqui escutado há bastante tempo atrás com o fantástico disco de título Pintura. Para além de Nils Åkerlund, temos no trio Per Steinar Lai, na bateria, e Orion Holland, este último na guitarra e pertencente também à banda sueca, se não nos falha a memória, Low Frequency in Stereo. Dão pelo nome de Lemon Drones, o álbum é homónimo, e vamos ficar com o tema um pouco longo, cerca de 12 minutos, Ira Furore. Thank you. os primeiros sons da Orelhestre de hoje com Steve Gunn, The Way Out Weather, e depois o trio norueguês Lemon Drones, violino próprio da escandinava Hardanger, bateria e guitarra, por isso mesmo o som um pouco semelhante ao dos australianos Dirty Tree. E há pouco dissemos que os Low Frequency in Stereo são suecos. Obviamente que não, são sim noruegueses. O tema Ira Furore, Lemon Drones. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Fizemos um pouco um intervalo na música da Escandinávia para ouvirmos o trio feminino XX, do álbum estreia através da Merge Records, de título Rips, o tema inicial Don't Wanna Lose. Intervalo esse para voltar, como dissemos, à música do norte da Europa, para escutarmos novamente os Angles, desta vez Angles 9, e o seu último trabalho Injuries. O tema esse é já nosso conhecido e chama-se ETI. Thank you.

extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? On a thing not human. You're not long for this world to seem to say, and you've done wrong. Unbearable, twitching to and fro. I'm very sorry. I mean no trouble, but what was was. Long through the night, it held fast, wore itself out as hours passed, and to sleep at last and wake as me again, remembering and blinking, thinking of that other thing. Thank you. sky on silver clouds. Great seagulls fly. I'm wandering, then will it come again? And it did, then it did. Poor wretched thing, a dry electric night. If it's not a nightmare, then how to wake instead of dance? Oh, hello, my friend, you've come again with what you must do. I'll catch up later on my sleep time. Do not forsake a racing heart. Learn what's new. Give it a part. A death will take me out too if I don't say, commanding you. Casal, Mark Rogers e Mary Byrne, do álbum que para nós é o primeiro deles, é o único que conhecemos. Tem o título I Line My Days Along Your Ways e os temas escutados foram dois, First Fall Nights e A Racing Heart. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita. De seguida prosseguimos com o regresso ao fim de 10 anos. O trio feminino que em 2005 nos tinha dado o álbum The Woods regressa agora com No Cities to Love. Falamos das Sleater-Kinney. Já o adágio popular diz, quem sabe nunca esquece, e é o caso de Sleater-Kinney, regresso ao fim de uma década, novo disco No Cities to Love, dois temas a rodarem por aqui hoje, Price Tag e Surface Envy. Spreading the gospel around here. É o final da primeira das duas horas de Orelha Extra. Até o fim vamos ficar com a compilação dupla para o mestre Robert Wyatt. Chama-se Different Every Time. CD1 intitulado Ex Machina. De esse mesmo disco vamos ficar com a versão que Wyatt fez para o velho tema dos Chic, At Last I Am Free, e depois a colaboração de Robert Wyatt com os britânicos Happy Hands, uma banda que partilha também das convicções políticas de esquerda de Robert Wyatt, e o tema Turn Things Upside Down, este incluído no CD2, que tem como subtítulo Benign Dictatorships. Thank you. I wonder what has happened. could get a share of Toyota shirt. But I send the sons and daughters to a workshop or a mill. I will turn things upside down. I will change the tune it will. I will turn things upside down. I will turn things upside down. I can practice all their preaching when we turn things upside down. Sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Somos por aqui uns golosos por uma canção que nos ponha a dançar e se tiver uma boa melodia e letra, melhor ainda. E Ned Collette sabe como fazê-lo. No caso, Bird, incluído no seu último trabalho, Networking in Purgatory, Ned Collette and Wire Walker, no início da segunda e última parte de Orelha Extra. Renovadas boas-vindas a todos vocês. Continuamos agora com o Ensemble de Chicago, Fifth House Ensemble, assina como 5HE. Thank you. É a renovação da tradição na música clássica, no caso música clássica, mas contemporânea, obviamente, por jovens compositores norte-americanos, entre eles Alex Shapiro e Jess Limbacher, ou que acabamos de escutar, Mason Bates, numa peça dividida em algumas partes, de título Red River, e de onde escutamos a parte 4, Uwe Slate's Vegas, pelo Fifth Als Ensemble, no álbum Excelsior. E vamos continuar com um dos nossos discos favoritos do ano passado, último trabalho para Elizabeth Bernholz, que assina como Gazelle Twin, o disco Unflesh, e o tema que o encerra, Still Life.

podemos dizer que o jazz hoje tem sido por aqui a parte central do nosso programa. Na primeira hora os Angles 9 e agora os Audio One, formação que tem por lá Jason Adasiewicz, Jeb Bishop, Josh Berman, Tim Daisy, Nick Macri, Nick Mazzarella, Jen Paulson, Dave Rambis, Ken Vandermark e Mars Williams. O álbum só de versões, com o título The Midwest School. Desta vez ficamos com The Art Blues Skin One para Julius Hemphill. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Nobody burns like a blazing star. Kick it, do this dark. Knox dos Animal Collective em novo trabalho a solo, enquanto Panda Bear Meets the Grim Reaper. Ficamos com Mr. Noah, que já tinha saído anteriormente ao álbum, e de seguida o único tema que tem o título em português, Príncipe Real. Shake up a little bit about your case, don't be shake para Panda Bear, Panda Bear Meets the Grim Reaper, Mr. Noah e Príncipe Real. Orelha Extra, canal auditivo suplementar em Portugal através da Rádio Castrense, Rádio Universidade do Algarve, Rádio Universitária de Coimbra, no Brasil na Rádio UFSCar em São Carlos e também na Radio 23. Podcast em orelhaextra.com. Falta a base. I never cared to have the boy. por aqui continuamos à descoberta da carreira do nigeriano William Oniabor, e gravações entre 1978 e 1985, todos os seus discos de originais reeditados agora em duas caixas de vinil. A primeira tem 5 LPs, e tem sido essa que temos por aqui andado a divulgar, e a segunda tem 4. Há também uma caixa de CDs com todas as 9 edições. Desta vez ouvimos do álbum Atomic Bomb o tema Shame. William Oniabor. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã. Welcome to the future. Bound to earth, chained in madness and foolish games that we like to play. Sin and mothers, pain from mothers and things of so still, it's hard to be real, but you must see the soul in your view. And the sun carries on. Blood vai estar ao vivo mais uma vez em Portugal, no caso dia 27 de fevereiro na ZDB em Lisboa. Por aqui ouvimos Bound to Earth, do último The Innocents. É o final de mais 2 horas de Orelha Extra. Até ao fim, o EP Street Metal, dos suecos Skull Defects. Desta vez, Saturday Morning, Sunday Night. Tchau.